tristeza. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te ligar. Faz parte dessa solidão. Desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração. Às vezes chego a te encontrar num gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez. E então eu volto a conversar com minha tristeza. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Faz parte dessa solidão. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Faz parte dessa solidão. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração. Ora, então havíamos de escutar Leandro e Leonardo, desculpe, mas vou chorar. Chorar para que a gente queira alegria. Já basta muitas misérias que se passam por aí. Ora, então, eu acho que vocês já me conheceram. Eu vou me apresentar, porque eu sou o animador Lourenço, que estou cá. Estou cá porque o Sr. Leonel foi a Portugal, que usaram umas fériasinhas, e então eu estou a remplaçá-lo até ele chegar. Então, vamos ficar com mais uma bela música. Tilon, dança comigo. Então vamos lá todos dançar para ter um bocadinho de alegria. Sozinho penso mais e isso mata-me. Estando ao lado de quem faz bem passa-me. Quero perder-me no lábio de uma mulher. Juntos para o que quer e vier. Da barriga da minha mãe cabana antes de vir ao mundo. Cruzou no caras por segundo, mas no fundo cai só. Vou-me cavar em um buraco fundo. Perdi um ano e tal da minha vida no segundo. Fiquei a sós com insónia, passando o mesmo assunto. Circunscrito a espaço reduzido, mas a sonhar com o mapa do mundo. Vias dos outros um refúgio para encarar o dia. Não conseguia estar a sós da tua companhia. Sozinha com onde paro para falar com os botões. Fazer higiene na minha mente e calibrar emoções. Sozinho penso demais e isso mata-me. Estando ao lado de quem faz bem passa-me. Quero perder-me no lábio de uma mulher. Juntos para o que quer e vier. Sentir o love de uma mulher agindo desde miúdo. Nada é perfeito, escolha a cama no qual a metade. Mulher chega de perto de casa, deixa um homem assustado. Mulher bonita, aquela que matilha o coração. Necessita a alma, penteia a relação. Um sorriso da luz à escuridão e puxa-te para cima. Eu sou certo por cima do colchão. Necessidade de ter debaixo do braço. Protege-te como se fosses minha filha do melhor teu passo. De mãos dadas para seguir pela vida. Ou entra anca e o bolero e eu mantendo uma mania. Penso demais e isso mata-me. Estando ao lado de quem faz bem passa-me. Quero perder-me no lábio de uma mulher. Juntos para obter e vier. Então, à escuta de Telon, vem dançar comigo, menina. E a seguir vamos ficar com o nosso Leandro e Leonardo, Pense em Mim. Então não vale a pena pensar em mim, que eu estou bem. Então, vocês, espero que vocês estejam bem aí também desse lado. Uma ótima manhã para vocês. Pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele, pra ele. Não chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade pra mim é você. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim. Não chore por ele. Te amo, quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade pra mim é você. Pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim. Ela é uma atriz de novela, olhar de anjo, mas só quer iludir. Ela é uma atriz de novela, sem ter amor, continua a mentir. Atriz de novela. Ensaiado, palavras bonitas, tudo decorado. Nos bastidores, já sei a verdade. Um papel perfeito, sem sinceridade. Beijos de mentiras, promessas no ar. A cortina fecha, não há mais lugar. O roteiro escrito só para me enganar. Chegando a hora da gente ir embora, tentar outros carinhos. a gente fica sozinho. Amiga, está chegando a hora. 9 horas e 26 minutos e vocês estão à escuta então da emissão que tem pelo título Saudade, da Viagens da Saudade, e estamos à escuta de Jorge Amado, Faz de Conta. E a seguir vamos ficar então com o grupo Moreno Musical, Nédia Viramigol. você dizer. Só me dará prazer se viajar contigo até nascer o sol, seguindo o trem azul. Sabe muito bem como vai dizer. E 33 minutos e estamos à escuta em Tom de Roupa Nova, seguindo no trama azul. E a seguir vamos ficar com Paulo Gonzo, Espelho de Água. Então, uma ótima manhã para vocês aí desse lado, e passe uma ótima manhã na companhia da Rádio Arcanção 96.2. FM en couleur. En couleur. Ora então, vocês estão à escuta de, da emissão que tem por título Viagens da Saudade. Então, e para quem viaja, que tenham muito cuidado e que viajem bem e que façam muito cuidado para as estradas fora. E a gente vem de escutar então Paulo Gonço, Espelho de Água, e vamos continuar com Renan e Rei, Está Difícil de Voltar. Então vamos escutar isto, pois é verdade, quem vai não volta mais, é verdade. Então vamos escutar esta bela música. jurou já não me amar. Quem gritou não vais voltar à minha vida. Foste tu quem trocou tudo por outro, sem sequer parar um pouco na saída. Hoje sei que essa paixão acabou e tu pensas que eu cá estou à espera ainda. Se ninguém te diz que não, e antes que me batas a porta, deixa que eu te diga. Hoje estou noutros braços e só por culpa tua, só por culpa tua, sabes bem. Hoje dou outros passos e só por culpa tua, tu é que quiseste um outro alguém. Sabes bem, hoje dou outros passos e só por culpa tua, tu é que quiseste um outro lugar. Hoje tu, quem falou já não te crê, quem deixou todo o meu ser numa fria. Hoje tu, quem me trocou por um romance, sem me dar nenhuma chance na despedida. Hoje sei que essa paixão acabou e tu pensas que eu cá estou à espera ainda. Se ninguém te diz que estou noutra, e antes que me batas à porta, deixa que eu te diga. Hoje estou noutros braços e só por culpa tua, só por culpa tua, sabes bem. Hoje dou outros passos e só por culpa tua, tu é que quiseste um outro alguém. Sabes bem, hoje dou outros passos e só por culpa tua, tu é que quiseste um outro alguém. Hoje estou noutros braços. Sabes bem, hoje dou outros passos, só por culpa tua, tu é que quiseste um outro alguém. Hoje estou noutros braços, só por culpa tua, só por culpa tua, sabes bem, hoje dou outros passos. Ora, então vimos de escutar José Alberto Reis, Por Culpa Tua, e vamos continuar então com mais um belo artista que tem por título José Maurício, Sonho de um Imigrante. Então, para todos os imigrantes, esta bela canção que você, para vocês que estão à escuta da Rádio Arcanciano 96.2. Pelo mundo procurando os teus sonhos viver, leva na sua bagagem coragem, muita fé e coragem para chegar e vencer. Mas nem sempre a vida nessa terra prometida é como um dia sonhou. Se o corpo está presente, fica a alma bem ausente na terra que nos criou. Nem sempre o mundo é lindo para quem tem de emigrar. Por vezes vamos sorrindo, com o coração a chorar. Nem tudo um mar de rosas, nem tudo é felicidade. Há um negro da distância e o amargo da saudade. Há um negro da distância e o amargo da saudade. Depois de muito lutar, construindo um novo lar, novo sonho há de nascer. Seu sonho de alegria é poder voltar um dia para sempre lá viver. Nem sempre o mundo é lindo para quem tem de emigrar. Por vezes vamos sorrindo, o coração chorar. Nem tudo um mar de rosas, nem tudo é felicidade. Há o negro da distância e o amargo da saudade. Há o negro da distância e o amargo da saudade. Há o negro da distância e o amargo da saudade. Há o negro da distância e o amargo da saudade. Ora, então vimos discutir José Maurício, Sonho do Imigrante da Saudade, e vocês estão então à escuta da emissão que tem por título Viagem da Saudade. E vamos continuar com mais um belo artista que tem, que é o Brua de Mel, o fim de uma vida a dois. Ah, é verdade, enquanto a gente tem uma vida a dois já é bom. Ora, e estes artistas estarão cá então no dia 25 de Abril, para festejar o 25 de Abril aqui em Orleão, na Passarela. Na Passarela, que eles estarão cá, então, no dia 25. E vamos, então, escutar estes belos artistas, o fim da vida a dois. Os Broas de Mel. Amanhã começavas uma nova vida. E tu ficaste a sorrir com um olhar de quem diz: é melhor que seja assim, não há outra saída. Nem pensaste duas vezes antes do adeus. No fundo estavas tão certo do passo que davas. Tu ficaste por ali em silêncio como eu, amordaçando a verdade que há nestas palavras. Um dia vais sentir falta do meu carinho. Um dia vais sentir falta do meu calor. E às vezes vais acordar a chorar sozinho. E tu vais adormecer com saudade e dor. Um dia vais sentir falta da minha cama. Um dia vais sentir

recordas a aliança que te ofereci? Não é apenas um anel, eu sempre te fui fiel, não sei viver sem ti. Os soldados que ficaram sempre, sempre te chamaram, meu amor, não desisti. É verdade, me enganaram, para longe me levaram, só do estado que sofri. Não quero mais ficar longe de ti, amor. Não consigo suportar a dor da nossa separação.

panelas, adentra ele e eu vai me escolher. Yeah.

no dedo. São 10 horas e 37 minutos e vocês vêm de escutar Gilberto Amaral, É Só Tu Que Eu Amo. Então vamos continuar com a nossa emissão que tem por título Viagens da Saudade. E vocês estão à escuta da Rádio Arcancial 96.2 e estão na presença de Lourenço. E vamos continuar então com a nossa música e vai ser com uma música pedida que é da parte de Manuela de Araújo para o seu marido, não esquecendo Rosi, Olivia, e a Glória, a nossa animatriz das quartas-feiras, das 14 às 16, que ela amanhã vai estar na Comete, em Oliveira, vai estar lá na Feira da Expo. E então, para elas todas, um ótimo dia, e não esquecendo também o animador Lourenço e todos os animadores, e eu desejo um ótimo dia. E vamos escutar então Cláudia Nayar, Com a Força de Deus. Então, com a força de Deus para todos e para tudo que está à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Então aí vimos de escutar Cláudia Nayara com a força de Deus, que foi pedido da parte de Manuela de Araújo. E vamos continuar com mais uma bela música que está aqui, que houve uma senhora que me telefonou e disse: Seu Lourenço, eu posso pedir uma musicazinha? E a gente está aqui, é para isso, que é para vocês e para a rádio, e se vocês quiserem mandar as músicas ou pedir uma musicazinha para alguém da sua família ou de outros, vocês peçam, telefonam para aqui, é só fazer o 02-38-43-48-00 e a gente cá estará para passar a música que você prefere ouvir. Ora, então vou passar aqui uma bela canção que tem por título Zé da Praia, Ninguém Gosta Mais da Noite do Que Eu. Ora, então havíamos de escutar Zé Praia, Ninguém Gosta Mais da Noite do Que Eu. E vamos continuar então com o nosso Jorge Ferreira, o Vila dos Namorados. E é para uma pessoa que me pediu, ela vai saber que é para ela. Então, boa escuta. Ela está sempre à escuta da nossa Rádio Arcancel 96.2. Quero um abraço.

gigantes, a seguir dá rosas brancas e dá outras encarnadas. E dá rosas amarelas, que são rosas de primeira, como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal aquela linda roseira. E dá rosas amarelas, que são rosas de primeira, como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal aquela linda. Ora, iremos escutar então trio Os Boêmios, roseira enxertada. É verdade que as roseiras foram enxertadinhas, mas como já estamos na primavera, já estão a arrebentar para ter as suas roseirinhas novas. E continuamos então com mais uma bela música, Alma Sul, linda vila de Berringeli. Então, uma ótima manhã para vocês todos. Linda vila de Berringeli. lembrei de você, do brilho do seu olhar. A saudade veio machucar, e olhando pro céu, pedi pra você voltar. É um sentimento que não tem jeito. Já tentei me enganar, fiz de tudo pra esquecer. A verdade é que eu só sei amar você. Dói demais te amar. Lembrei de você, do brilho do seu olhar. A saudade veio machucar, e olhando pro céu, pedi pra você voltar. Só queria te dizer, eu te amo. Ora, então devemos de escutar que é LB Clipe, porque tem que ser assim. Então vamos continuar com o nosso Miguel e André falar de amor. E esta música foi pedida da parte de Maria, de São João do Ré, e Glória, para a Glória e a Fernanda, que desejam um ótimo dia. Vamos escutar então esta bela música que ela pede para as suas colegas, que é a Glória e a Fernanda. De amor não encontro um jeito, arrancar essa dor que incomoda dentro do meu peito. Beijar os teus lábios, sentir doce mel do teu beijo, ficar em teu colo, encontrar essa paz que eu desejo. Preciso de olhar em teus olhos, dizer o que sinto. Essa paixão que sufoca, coração faminto. Levar-te para a cama, deixar-me levar.

Ora, então vimos de escutar Nelo e Silva, Quem Era Ela. São 11 horas e 32 minutos, estamos quase a chegar à nossa reta final da emissão, que tem por título Viagens da Saudade. Ora, então tenho aqui um anúncio que foi encontrado um bilhete de entidade português no Dipô, em Sarrão. E o nome é José Agostinho Leal Ribeiro. Então, essa pessoa que perdeu se encontrar, que telefone aqui para a rádio, para o 02 38 43 48 00, que depois a gente dará o número de telefone da pessoa que encontrou para recuperar esse bilhete de entidade. Então, 11 horas e 33 minutos, vamos continuar com as nossas músicas, e vai ser Tom, a banda Fofo e Morme, A Carta. Esconder, Vimos de escutar então Carmen Silva canta Forfuninha. E vamos continuar então com o nosso trio alentejo, portugueses imigrantes com garra. Então isto é para todos os portugueses imigrantes que se encontram aqui e noutros países e no mundo inteiro. Então vamos escutar esta bonita música, portugueses imigrantes com garra. Com carinho

até lá fiquem bem, bom apetite a todos. E depois, daqui a pouco, deixo-vos com a RDP Internacional para vocês ouvirem alguma notícia lá de baixo também. Então, tchau, tchau e até sexta-feira, se vocês quiserem. Quanto tempo eu vivi ao teu lado sem saber que o meu amor não te importava, sem saber que me enganavas e eu te dei tudo de mim. Vou levar a lembrança que ficou desse amor. Tão distante, naquele país que não é seu. Muitos anos imigrante, nesse país que tudo lhe deu. Por ele, o tempo passou, um soldado da sua terra natal. Quantas vezes ele sonhou com sua pátria, Portugal. É português e vive longe daqui. Traz no seu rosto as marcas de sofrimento. No seu olhar, tristonho, compreendi que a sua terra já não ia há muito tempo. Perguntei se pensava em regressar ao cantinho onde um dia ele nasceu. Olhou para mim com vontade de chorar e em voz rouca, já cansado, respondeu: o meu país é Portugal. É português, longe daqui a sofrer. Traz no seu peito uma cruz feita em madeira. No pensamento, um só desejo e querer: abraçar um dia a sua bandeira. Perguntei quantos anos estava ausente da sua terra. Olhou para mim, respondeu: vou estar presente. E em voz rouca, já cansado, me dizia: o meu país é Portugal. O meu país é Portugal. O meu país é Portugal. O meu país é Portugal. Horas da manhã no continente e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. De volta à atualidade, os títulos desta edição. Apesar da vontade manifestada ontem por Donald Trump de chegar a um acordo com o Irão para o fim da guerra, os ataques prosseguem na